amigos, chegamos agora para o nosso quarto e último bloco, onde vamos responder as perguntas da semana e também vamos dar os nossos palpites para as etapas de Richmond, definição do Chase para Sprint Cup, e a etapa de Iowa da Truck Series, e a Nationwide também corre em Richmond já na sexta-feira. Bom, perguntas. Primeiro a gente tem a pergunta aqui na página do Big One Brasil. Quem quiser perguntar, não tiver acesso à página da NASCAR Home Tracks, onde o Leonardo já deixa as perguntas, já incentiva as perguntas da semana, você pode postar direto no, nos comentários no próprio podcast no Big One Brasil, assim como o Guilherme fez essa semana e na semana passada, que a gente entra depois e a gente puxa por lá, tá, moçada? Vocês podem deixar no comentário no própria página do podcast. O Guilherme, ele pergunta, Pedrão, ele pergunta para mim, rapaz, Pedrão. Pedrão, e agora? Carro 42 com Larson e 47 com AJ. Temos ainda o 78. E o 12 se entra ou não no grid com o Hornish? Será que teremos alguma novidade no 78 da NNS? No caso, ele pergunta se alguém da NNS, da Nationwide Series, pode assumir o 78. Eu falei várias vezes aqui o que, que eu acho, cara, e o que eu tenho sentido de por ver os jornalistas norte-americanos lá. Eu acredito que o Montoya deve ficar com esse carro. Acho que tá faltando muito pouco para acertar, visto que o Ryan Newman tá praticamente certo na Richard Childress. E aí vai ter uma movimentação lá com o Jeff Burton indo para alguma das equipes satélites. E aí a equipe do 47 vai virar Chevrolet e tal, tá uma bagunça, mas não tem nada definido. Mas eu acredito que o Montoya deve assumir o 78. Acho que alguém da NNS não deve subir, não. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é por aí. Eu concordo, viu, Pedro? O 78 provavelmente é do Montoya. É um bom nome, nome forte. É bom aguardar. Eu vi o nome do Lanton Castro sendo ventilado, até porque ele tem ligação com a Richard Childress. Só que eu acredito que possa ser um piloto com mais know-how. O Montoya é um dos nomes, né? Mas vamos ver, né? O que vem a seguir. Os rumores que estão surgindo, eles estão se confirmando, né? É bem verdade. É, aí o Guilherme ele emenda. A pergunta dele, na verdade, que ele queria saber mesmo, é a respeito da Penske. Ele pergunta se a Penske classificar um ou dois carros para o Chase, qual a força dela? Porque ano passado ela foi uma de zebra, ela foi campeã, e esse ano ela ainda é zebra ou as outras equipes já vão estar de olho aberto? É, eu acredito muito em Joey Logano. É, o Joey Logano praticamente está classificado, né? Se ele confirmar a classificação, eu acho que ele pode pintar como uma zebra e vai ser uma coisa bem positiva, vai ser uma surpresa bacana. A gente já tinha mencionado. Se ele continuar esse trabalho que está sendo feito, que o Keselowski com os resultados em Atlanta, ficou muito difícil para ele. Mas o Joey Logano continuando esse trabalho, ele tem muitas chances de chegar forte e surpreender aí. E sim, sendo uma zebra, mas quem sabe eu penso que não faz uma dobradinha de título aí, sendo duas zebras, né? Na minha Eu também opinião. concordo. Pode Eu falar, Léo. concordo, viu? Tá, eu concordo com você, viu, Pedro? O Joey Logano, o ano passado, a Penske, ninguém botava muita fé, no final o Bélgica do nosso foi campeão. Esse ano, ninguém continua. Já, assim, por ele ser campeão, por o nosso ser campeão, colocaram fé, né? Mas, assim, eu acredito que essa fé seja boa, porque eu continuo acreditando no trabalho do Keselowski. Porque eu, perdão, do Joe Logano. Então eu acredito que o Joe Logano, se for campeão, né, de certa maneira é uma surpresa, mas pelo trabalho, pelo desempenho que ele vem tendo esse ano, para mim é o resultado do trabalho dele próprio mesmo. Como você tem outro programa, um título dialogando seria algo que surpreenderia a todos. É, como o Keselowski praticamente já deu adeus ao Chase, ou está numa situação delicadíssima, eu acredito que o dialogando fará um bom papel no Chase. E não falo título, mas um top 5 eu acho muito possível, com uma ou duas vitórias, se manter a evolução das últimas semanas. Bom, agora começando com as perguntas que foram feitas na página da NASCAR Home Tracks, no grupo, na verdade. É, o grupo é aberto ainda, né, Léo? Só para confirmar aí quem tiver interesse em entrar, mas é só O grupo é pedir. aberto e só pedir autorização Só que pedir entra. o Leonardo libera aí a moçada que participa do Big One Brasil. Pode acompanhar os podcasts e fazer pergunta também lá na página da NASCAR Home Tracks. Mas se puder também pode fazer nos comentários que a gente responde. Bom, o Ítalo Augusto, um amigo antigo nosso já que acompanha a NASCAR há um bom tempo, ele se auto-intitula chefe da Larson Nation. Ele é o presidente do fã-clube brasileiro do Kyle Larson. Ele manda essa pergunta especialmente para o Hélio Lima. Quais seus pensamentos sobre a ida do mito ao número 42? É, vai chutar várias bundas logo no primeiro ano. Eu acho que ele vai pegar um carro em redondo também e acho que vai dar trabalho. O Kyle Larson, ele é bom e o Montoya vai entregar um carrinho bacana para ele. E o Montoya tá mostrando o resultado com esse carro. E o Kyle Larson deve ter muito para agregar ainda esse carro. Para mim é um mistério ainda. Bom, vamos lá. E o Alexandre dos Santos, grande flamenguista, pergunta. Ele tem duas perguntas e ele pede a liberdade para perguntar sobre a Indy. Aqui não tem nada de Indy não, que é a NASCAR. Bom, como da Indy nós não vamos responder, não, mentira, nós vamos responder da Indy. Nós não, o Léo, pergunta pro Léo só. A primeira que é da NASCAR, ele pergunta: qual o melhor destino para o AJ? Procurar uma equipe metiana ou descer para a Nationwide na Penske? Se rolar na Penske. Bom, acho que não precisa responder, né? O AJ assinou com a JTG Daugherty. Né, que é dos irmãos lá, os irmãos Gasker Sisters lá e do Daugherty lá, os caras com o nome mais difícil do mundo, que tem uma equipe que substituiu a equipe Red Bull como o dono mais, com o nome mais difícil da história da NASCAR. O AJ já decidiu, ele vai correr na Sprint Cup full time. O carro não é ruim, ele tem tido boas posições com isso, então acho que ele tomou o caminho certo mesmo. E é isso aí. E só aproveitando o gancho, né? Foi anunciado que a JTG deve mudar de montadora, passando de Toyota para Chevy com apoio da Richard Childress. Então, assim, para mim foi uma decisão bem acertada do AJ Allmendinger e ele tem potencial para estar crescendo dentro da Sprint Cup. Claro que seria melhor se ele tivesse na Nationwide, né? No, digamos assim, no jogando no Easy, né? Uma maneira mais fácil lá. Tentando vitórias, ganhando corridas e sendo campeão. Mas penso eu que o propósito dele é outro, que é estar na Sprint Cup. Na minha opinião, além de ter feito boas corridas com esse carro 47, ainda com equipamento Toyota, o desempenho do carro 78 Frontier Row está inspirando muita gente a seguir pro equipamento Childress. O trabalho que o Kurt Busch vem fazendo vem sendo uma boa propaganda dos serviços da Richard Childress. Eu acredito que se os Daugherty investir dinheiro, enfiar grana, eu acho que o Allmendinger vai fazer um grande trabalho e quem sabe vai para o Chase no ano que vem, que eu acho que deve ser a grande objetivo, deve ser o grande objetivo dele para 2014. Então vamos abrir uma exceção, é só dessa vez que vamos falar de Indy aqui, tá? Ele pergunta sobre a corrida que aconteceu da Indy em Baltimore. Como o Will Power não está disputando o título, se ele está ajudando o Elinho contra o Dixon. Que já aconteceu dois incidentes. Um, aquele do pit stop na etapa de. Foi Houston? É, não. Sonoma. Sonoma, mas Houston vai ser a próxima. Eu estou sabendo demais ainda. E eu assisti as duas corridas, por coincidência. E a de Baltimore, quando ele acabou batendo no Scott Dixon. Então, se puder responder aí, eu acho que não, acho que foi dois incidentes de boa aí. O Dixon tem que se ferrar mesmo e o Alin vai ser campeão. Não, mentira. Não sei não. Bom, então, em Sonoma, o Dixon barbeirou, né? Ele invadiu o box do Will Power. Então, assim, o Will Power não tem nada a ver. E nesse final de semana em Baltimore, o Dixon, na verdade, ele quis passar todo, quis, tipo, quis burlar a largada. Só que aí o Power não viu ele. Na minha opinião, o Power não viu o Dixon. Acabou pegando o Dixon e mandou o Dixon pro muro mesmo. Porque foi assim, o Dixon fez o movimento antes do Power. E ele deveria ter respeitado a largada. E o Dixon fez isso. O Dixon foi dois erros do Dixon mesmo, não foi a ajuda do Power. No primeiro incidente, para mim, foi o tanto o Dixon que errou e o mecânico que estava dormindo ali. E o segundo incidente, para mim, foi culpa do Spotter, como diria outro. Outro jogaria a culpa. Não, brincadeira. Foi o que o Léo falou. Bom, beleza. Então, não pergunte mais sobre Indy. O Kleber Lima pergunta. Dodge volta para a Sprint Cup em 2014? Não. Não. Não volta. Aí o Alessandro Zanardi Ferreira pergunta. Montoya vai mesmo para a IndyCar? Não sei. Não vai. Montoya fica, para mim, o Montoya fica na NASCAR mesmo. Eu acho que ele vai ficar na NASCAR também, mas seria muito interessante para a IndyCar a ida dele. Seria interessante. Quem sabe não vou fazer esse movimento. Então, seria interessante para IndyCar e seria interessante para o Montoya. Porque o Montoya lá, que esses caras bracinho duro lá, o Montoya ia deitar e rolar, hein? Porque o que está acontecendo, é o seguinte, a imprensa brasileira não acompanha muito o mundo da NASCAR e aí fica ventilando coisas sem apurar informação. Então, eu já li, por exemplo, no site do Theo José que o Montoya não voltaria de forma nenhuma para a NASCAR no ano que vem. O que não é verdade. O Montoya está estudando. Pode ser que aconteça dele não voltar, mas não é um fato. Não está definido que ele não vá voltar. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar se informar mais a respeito do que acontece no mundo da NASCAR para a gente estar falando. Então, assim, o Montoya está estudando e, a princípio, a ideia é ficar na NASCAR, sim. Se achar um carro competitivo. Não tem como a gente não falar que esse carro 78 não é competitivo. Ainda não venceu essa temporada, mas acredito que vai vencer até o final do ano. Então, assim, talvez o Montoya mesmo vença com esse carro 42 ainda esse ano. Tá, né? Com cara. Tá com pinta, sim, então não duvido. E não é fato que ele vá pra Indy, gente. Não, ele não tem nada definido ainda. Pode ser que aconteça. E aí a pergunta do Juliano Medeiros já vem em cima disso. Qual o mais provável para o Montoya? Voltar para a Indy ou tentar a Grandam? Achamos que é NASCAR. Não, assim, entre as duas que ele falou, o mais provável é IndyCar. E porque é aquilo que eu falei, na Grandam ele vai nadar de braçada, mas acreditamos que ele deva ficar na NASCAR. E aí o Roberto Pascoal já emenda. Com a ida de Larson, apesar de que irá continuar fazendo negócio corridas na Nationwide e a provável de HR para a CUP, como deve ficar a situação do Piquet? Se ele continua na Turner Scott... ou se ele vai subir para alguma outra equipe, e se ele continuar na Turner, quem vai subir? O Buescher, provavelmente. Pergunta sobre a definição do Piquet para a temporada de 2014, vamos dizer assim. Então, o Piquet 2014 é até complicado falar, porque, assim, nem temos uma definição de 2013 ainda, como ele vai chegar falando ano, o que vai aparecer para ele de novidade. Mas, assim, só seguindo uma linha de pensamento antiga, né? Ele namorou a Carroush, possa ser, quem sabe, se o Trevor Bayne realmente subir para a Sprint Cup, possa ser que, não sei, talvez ele apareça no carro 6 ano que vem da Roush. Não, o Bayne já assinou com... Já assinou com a Advocare. Já, vai ficar na Nationwide, o Bayne. Já assinou. Vai ficar? Vai. Ah, então, tem o carro 16 também. Eu falo assim, possa ser que pode existir esse namoro com a Roush. Aí o número do carro pode ser que vai com 849, uhum, né? Mas eu acho que, para resumir, eu acho que ele deve continuar na Turner mesmo. Então, eu penso assim, que ele deve continuar quietinho e na Turner. O James Buescher vai subir, isso aí já tá definido. Ele vai subir para Nationwide. Beleza. James Buescher sobe, Justin Auger sobe para Sprint, aí fica Buescher e Nelsinho. E dois carros em aberto. Nationwide. Isso. E dois carros em aberto. E tem outro fator, pessoal. A Joe Gibbs Racing deve abrir dois carros, né? Eu não sei se o Sadler continua e o... Sadler já tá não... aberto, né? Então, o Sadler pode... Ele tem a Unifinancial, vai aonde ele for. Ele pode até subir para a Sprint Cup em alguma outra equipe. E abrir esse outro carro na... Dois carros na organização de Joe Gibbs. Tá bem aberto mesmo, mas eu acredito que ele deva optar por ficar na Turner. Eu acredito. Mas é só especulação também. Aí o Matheus Soder pergunta. Se o Keselowski não entrar no Chase, a chance dele ganhar é maior, já que não estará com tanta pressão? Para mim não muda nada. Continua a mesma coisa. Dependendo do final do ano, assim, se o Logano tiver forte na briga pelo título, ele pode fazer algumas provas que o Logano não faria na Nationwide Series. E como o retrospecto do Keselowski vem sendo muito melhor que o do Logano lá. Pra mim não muda nada. Não muda nada. Eu acho que ele fala, provavelmente ele tá falando se a chance dele ganhar é maior na Sprint Cup. Eu acho que o Keselowski é um cara que não sente pressão. É que os resultados não estão vindo mesmo. Tanto que em Atlanta agora ele ia fazendo um resultado e o carro quebrou. É, o Guilherme Martins pergunta: como vocês avaliam essa zica no Game Shark do JJ? E a corrida em Richmond pode ser uma prévia de como vai ser o Chase? É a zica do Game Shark, é lógico. Tá, mas já tá encomendado o vindo do Paraguai, não tá? Já tá encomendado novo, já. Vai chegar a versão 2.0 do Game Shark pra eles, lá pro Chase. Mas assim, ó, Leonardo, brincadeira. Leonardo, será que o... Pegando o gancho do Greenborg que testou o motor, será que o Chad Knauss tá testando outra versão do Game Shark? Que já tava tá testando, dando... Já tá testando a versão, como é que fala lá? A versão tipo que vai ter, que tá em teste ainda. Mas assim, brincadeiras à parte, é que eu tava conversando com o Pedro, não sei se foi com o Pedro, com ele, eu tava conversando antes de começar a gravar. Esqueci, não sei se foi ontem ou se foi hoje que a gente conversou. É, chegou uma hora, o Jimmy Johnson teve tanta sorte nesses anos todos seguidos que ele foi campeão, ele teve tanta sorte. Eu lembro que foi em 2008, na corrida de Talladega, ele estava lá em 32º, junto com o Jamie McMurray, né? Faltando 5 voltas, teve um big, faltando 10 voltas, teve um big one. Faltando 5 voltas, teve outro big one. O cara terminou entre os 6 primeiros, entendeu? E o Mark Martin, que estaria assumindo a liderança do campeonato, estava em segundo, lutando pela vitória, ele bateu, terminou em 25º, entendeu? Então, assim, aquilo ali, sabe, é uma puta de uma sorte do cara. Então, assim, chegou o momento que a sorte do Jimmy Johnson foi embora. E os problemas também chegaram, entendeu? Isso um dia chegar. Como ainda vai chegar o dia do Sebastian Vettel na Fórmula 1, como chegou quando o Schumacher vencia tudo, chegou a zica dele quando ele precisava vencer no Japão para lutar pelo título em 2006, o carro dele quebrou, o carro que fazia 5, 6 anos que não quebrava, quebrou, e está acontecendo agora com o Jimmy Johnson. Só que ainda está acontecendo não, fora do Chase. Posso ser que no Chase os problemas não acabam, mas que o Jimmy Johnson está na zica, tá. A maré baixa, chegou e está com problema. E Richmond não deve ser a prévia do Chase, não. Porque tem muita coisa para rolar, muita coisa ainda para acontecer. E as pistas do Chase são bem diferentes. Só lembrando que as pistas do Chase, a maioria é 1,5 milha, que é realmente onde a NASCAR anda. Por isso que o Chase, a maioria das corridas é 1,5 milha. É, eu até me perdi aqui na resposta. Eu acho que, pá, deu problema no Game Shark do Jimmy Johnson, mas o Chad Knauss já encomendou um paraguaio e tá vindo e vai organizar. É, eu acho que não, Richmond não é prévia de Chase, não. Eu acho que a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer a partir de Chicagoland mesmo. É, pergunta do Rômulo Baroni. O Hélio, será que voltou? Não, o Hélio ele teve problemas técnicos. O Hélio está com problemas técnicos. Voltou? Você quer responder sobre o Jimmy Johnson e o Game Shark? Já falei. Já, eu então acho tá que tem uma versão em teste que o Chad Knauss está tentando melhorar. Pode ser. Mas ainda sobre a sorte do que o Léo falou, isso foi em 2009 que ele citou. Em 2008, o Cal Edwards... Ele 2008 tirou, foi Johnson 2008 e... Foi mais feio, Léo, porque o Cal Edwards acabou tirando uns 3 ali que estavam na briga direta pelo título com o Johnson. Tirou o Kenseth e o próprio Greg Biffle. Os 3 carros da Roush estavam na cola do 48. Beleza. Então o Rômulo Baroni pergunta: na opinião de vocês sobre o Denny Hamlin, se nós não achamos que ele deveria parar de correr nessa temporada para fazer a cirurgia e voltar totalmente recuperado para 2014? Já falamos isso aqui, né? Já falamos. Tem que operar, tinha que ter parado já e ter operado. Talvez não ter nem voltado. Fazer igual o Tony Stewart. É que o Tony Stewart não tinha jeito mesmo, né? Mas o Hamilton eu acho que quis fazer uma mágica e não deu certo. E tá insistindo demais no erro. Então acho que chegou uma hora que tem que mexer. Mas agora os caras já estão usando ele como cobaia, né, para a próxima temporada. É, Então já tava testando o carro de 2000, as peças do carro de 2014 já no carro dele já. exato. Então acho que se ele achar que está confortável para ele passar vergonha do jeito que está passando, que seja assim então. E Mas se ele tem o ele. problema. Ele está com problema. Ele falou que está com problema. Só que não sei se ele vai ter que operar, como é que vai ser o esquema mesmo. Mas acho que dá para fazer nas férias a tempo de voltar e participar de Daytona. Acho que ele vai acabar fazendo isso mesmo. É, eu acho que o Hamlin, cara, ele tá perdendo tempo mesmo. Podia estar descansando. Aquele velho história a gente vinha conversando, né? Ele tava pilhado, chegou no ponto, acabou dando naquilo. Agora ele tá sentindo as consequências e eu não sei. Se eu fosse ele, ia descansar. Ó, eu sou fã do Danny Hamlin. Eu já falei já que tá melhor ele ter parado mesmo. Eu já tô junto com o Kyle Petty quando o Kyle Petty falou que era melhor ele parar e se tratar. Só que é assim, ó, o Danny Hamlin, se ele continuar fazendo esse pastelão que ele tá fazendo aí, se ele vai que dá um, sei lá, o patrocinador não gosta, tal, ele pode virar um David Hiltmann da vida. Um piloto que chegou a ascensão no, na NASCAR e depois virou um Zé Ninguém aí, ó. Tá andando lá em 20º não sei quanto, levando voto de todo mundo. O Danny Hamlin tá na hora de parar e pensar na carreira dele. E não em 10 corridas agora, 12, 11 corridas, que falta para acabar o ano. É isso aí. Para mim tinha que coisar e operar. Coisar é muito bom, né? Acho que é só no Mato Grosso aqui que fala coisar. E tinha que parar e. Coisar em outros horários, em alguns lugares, é uma coisa meio coisar proibida. o Pega mal. negócio. Coisar o negócio. É, Fernando Guedes Reis, encerrando o bloco de perguntas. Vocês acham que o Montoya tem que tentar disputar Nationwide ou partir para uma outra categoria? Tem que ficar na. Se ficar na NASCAR nesse Sprint Cup, já falei, falamos semana passada, Nationwide não é perfil de Montoya. Se ficar na Sprint Cup. Se ficar nesse Multicup Carro 78, se for para a Fórmula Indy, vai dar show em todo mundo. Se for para Grandam, vai deitar e rolar, vai fazer desandar aquele carro 01 lá. Pronto, Olha, falei. na minha opinião, se não aparecer coisa muito melhor do que um 78, do que um até um Cauda Pegar Racing, sei lá, que pode ano que vem ser um desafio para ele, mas enfim. Se, por exemplo, se o técnico Joe Gibbs ligasse para ele, ó, tem o carro 20 da Dollar General aqui, você vai ser meu piloto na Nationwide Series, com algumas provas na Sprint Cup garantidas no carro, no carro, no quarto carro da Gibbs. Se eu fosse ele, ia na hora. Não acho Seria uma ruim. grande oportunidade para mais alguns anos na Isso. NASCAR correndo um grande time. Não acho Mesma ruim coisa também, não. Roush. Não acho ruim. Não acho ruim, mas assim, pelo perfil do Montoya, né, Hélio? A gente tem que pensar que eu acho que ele vai pensar muito para fazer isso. Mas assim, é uma opção também, tanto a Nationwide, quanto a Grandam, quanto a Indy e quanto um 78. Aí são opções. E ele disse que ia estudar todas e avaliar qual seria melhor, né? Mas eu acho que se ele tiver a oferta do 78, ele vai ficar com 78. E tem E um igual fato, não, neste não é perfil dele. eu tenho certeza que pela contratação do Kurt Busch, a equipe deve estar procurando mais ou menos esse perfil aí também. Um cara Então, loucão mesmo. isso, eu acho que é por aí mesmo. Rapaz. Eu acho que o negócio é por aí mesmo. Só para terminar sobre o Montoya, um dos motivos que eu acho que ele não iria para a Indy, cara, até nas últimas semanas nas redes sociais eu estou reparando, ele é um cara muito ligado à família. Eu acho que a família dele já teve algumas ligações ali naquela região ali que ele não faria uma mudança drástica ainda. E até porque, querendo ou não, a IndyCar tem os seus riscos, né? Mesmo com a NASCAR correndo em Super Speedways, é uma categoria bem mais segura do que você correndo em IndyCar, né? Eu acho que um dos fatores dele não ter tentado em Indianápolis hoje é isso, né, cara? O risco que ele já tá num nível que eu não sei se ele estaria estaria seguro de tentar em Indianápolis de novo, né? Bem lembrado, bem lembrado. É, ele vai levar em considerações vários fatores e eu acredito que ele vai ficar assim na NASCAR. Por todo o ambiente, foi o que eu já tinha falado no programa passado. Por todo o ambiente mesmo, do entrosamento que ele tem já e da rotina da NASCAR, eu acho que ele vai optar por NASCAR novamente. Bom, vamos para os palpites então, moçada. Boa. Nationwide Sprint Cup vão em Richmond, sexta-feira Nationwide e sábado a Sprint Cup. Não teremos transmissão ao vivo para o Brasil novamente. E aí a gente. Maravilha do canal brasileiro. Isso, e a gente tem a Truck Series correndo em Iowa no domingo. E esse sim vai ao vivo no VT Sports. Bom. Entrelist da Nationwide Series. Vamos começar pela Nationwide e pela ordem cronológica do negócio. Bom, tem os carros fanfarrões lá. O Brett Blatter vai no 00. O Chase Miller vai no número 10 da TriStar, que estava ficando com o Cole Wirth. O Ryan Reed volta no 16. Matt Kenseth vai no 18 da Gibbs. Kenny Wallace vai no 29. 33 vai estar Dillon. Quem que é o Ian Wells? Ryan, quem? 24. 24? Ian Wells. Boa pergunta que você fez. Não faço ideia. Pedro, rapidão, rapidão. Brad Pera aí, Keselowski rapidão. no 22. Rapidão, uma Ah, pergunta aqui. pergunte. Falando em Kenny Wallace. Léo, o que foi entre o Kenny Wallace e o Félix Sabates na quinta, sexta-feira? Eu não tava presente, eu não. Teve uma treta deles lá, o Sabá chamou ele de idiota. Eu vou Chamou de explicar. idiota. Foi o seguinte. O Kenny Wallace foi piloto do Sabates no começo da década de 90 e foi demitido pelo Sabates. Isso. Desde então, ele carrega uma certa mágoa com o Félix Sabates. E Isso. aí, ele disse que não adianta nada subir o Kyle Larson para a Sprint Cup se a equipe der carros de lixo, como vinha dando para o Montoya e para o McMurray. E aí, esse negócio de chamar o carro de lixo e tal Pedro, falou no Twitter provocou. ou Não, falou no, na MRN. que beleza. Falou no rádio. E aí o Félix Sabates, imediatamente depois da participação do Kenny Wallace, ligou lá na rádio e desceu a lenha, falou que ele tem esse problema desde quando ele demitiu o Kenny Wallace, que o Kenny Wallace nunca foi um bom piloto, que ele era um idiota, um babaca e assim por diante e tal, que é fácil falar, mas na pista ele nunca fez nada e que ele não tem méritos para falar de carros e tal, porque ele nunca venceu e disputou não sei quantos milhões de etapas. Ó. Foi isso aí a treta. Pedro, ó, o Ryan Ellis fez duas largadas no Nationwide, tá? Bem rapidinho. Fez uma largada no ano passado em Road America, fez Starting Park e largou esse ano também em Mid-Ohio também, fez Starting Park também. Então, terminou para 30º e lá vai coquinho lá. Beleza, então, Kenny Wallace no 29. O 22, o Keselowski vai assumir, moçada, nessa prova de Richmond. E o 33 vai ser do Ty Dillon. Daí a É o gente tem o Taidinho. Joey Schwize no 42, o Joey Gaze no 52, Jamie Dick no 55, Derek Cup no 73, o 74 para ser anunciado, Ricky Ergot no número 86, Morgan Shepherd no 89. Acabou o Algumas. dinheiro do Brom, ô Pedro? Sumiu? Deve ter acabado. Não, eles têm um esquema de revezamento lá. Eu não sei como é que funciona, não. Tem Mas uns 2 meses que eu não vejo ele correndo. ele tem já era combinado um X de provas já e ele deve voltar até no final da temporada fazer mais algumas. Mas não acabou não. Ele disse que vai correr. Eu segui ele no Twitter, até achava ele interessante, um piloto bacana. Tem que continuar o trabalho. É moleque muito novo, né? 19 anos pulou direto aí. Leonardo, pode mandar aí o que que você acha para essa prova de Ó, ritmo? Pedro, só para falar de outro piloto também, esse Ricky Ergot, ele vai ser a primeira largada dele na Nationwide Series. Ele já fez uma largada na Truck Series e tem quatro largadas na ARCA. Ele fez duas largadas na ARCA esse ano, tá? Ele terminou a corrida lá em Daytona em terceiro e terminou também em Talladega, que foi a segunda corrida dele na ARCA, em nono, tá? O menino aí é bom, esse menino aí. Léo. Sabendo? Oi? Ele correu em Pocono, não foi ele que bateu na primeira Não, curva? pouco não. Ele Na só truck? largou Não, em beleza. Daytona e Talladega. Lá é na truck? Na truck eu acho que foi sim. Isso, Foi pouco no que ele isso. correu. Ah, tá. Que na É, truck foi tinha pouco no um sim. cara que foi bem em Daytona na É, arca e bateu na primeira ele curva. bateu na segunda volta. Bom, Isso. o meu palpite para Nationwide Series vai ser o Brad Keselowski. É, como Kevin Harvick não vai correr, cara que anda muito bem em Richmond, eu vou chutar no Sam Horn Jr., que correu muito bem na primeira aparição do ano lá. Falando isso, a gente podia mudar as apostas do National Wide, apostar no piloto regular. O que que vocês acham? Bom, já não faz diferença. Mas, para mim, acho que vai dar Kyle Busch. Dos regulares, Ty Dillon, talvez. Não é regular também, da Truck. Kyle Larson. É, eu também. O Kyle Larson vai correr com o patrocínio que é do Kyle Busch na Cup, só pra lembrar. Da Snickers. Aqui. Snickers. É, eu aposto no Cup, né? No Driver Cup eu aposto no Keselowski. E no regular eu vou apostar no Kyle Larson também. Kyle Busch e Kyle Larson eu vou. Sam Hornish Jr. cravado? Então beleza. Cravado. Então vamos lá. Coitado. Sprint Cup agora. Sprint Cup. Bom. Entre list para Richmond. Deixa eu abrir aqui. 44 carros inscritos. De novidade. Mike Bliss no 19. No 51 vai o Ryan Truex. Substituindo o Bob Labonte, que está com as costelas esfarinhadas ainda por causa do acidente de bicicleta lá. O Eddie Amendinger vai no 47. O Ken Schrader vai no 32, com patrocínio da Federated Auto Parts, que dá nome à prova. Esse moleque promete, velho. Esse jovem é violento. Quem mais aqui de novidade? Acho que é só. Reed Sorensen, 95. Eu acho que o Scott Speed vai correr no Rally da ESPN lá. Oh, bacana, Reed Sorensen. Se não fazer Starting Park, me seria muito interessante acompanhar a prova dele. É, tá com o carro 95, né? É, exatamente. McDowell não tá não? McDowell no 98. Oh, só um detalhe, Léo. O McDowell, fico reparando, ele sempre qualifica muito bem o carro. É que é um outro exemplo que a gente coloca andando, aqui. Uma volta, o carro andando sozinho, pneu novinho, é fácil, né? Depois eu quero ver o carro andar. Fazer o problema é não ter dinheiro pra pagar o set de pneu depois, né? Sim. Então, comprar dois sets de pneu é bom. Léo, detalhe do McDowell é que, pela história que eu vejo dele, ele queimou etapa, ele entrou direto na Cup praticamente, correu na arca, daí eu acho que nem fez Nationwide direito, já foi direto pro carro da Michael Waltrip, né? É, o McDowell... Aí fez um monte de cagada lá e mandaram embora, né? O McDowell, ele fez um campeonato regional muito forte, o McDowell. Ele fez um regional muito forte. Aí depois foi o outro campeonato bom que ele fez foi na arca, né? Quando ele foi vice-campeão depois na arca. Aí depois ele... Foi só pulando etapa, pulando, e já caiu já na Speed Cup. E tá aí, ó. Ele deveria voltar pra National Wide, fazer um ano mais forte e depois pular pra Speed Cup de novo. Regular. Sobre o McDowell ainda, uma coisa que acho que praticamente ninguém sabe, tirando um ou outro foda. A gente até brinca, viúva da Champ Car, né? Nesse rolo de Indy aí. Desculpa, pessoal. Mas então. Ele correu na Champ Car, o McDowell, ele ganhou a restart Asta lá, daí depois fez uma largada na Champ Car, como o Andrew Ranger, por exemplo, não teve dinheiro para continuar, aí acho que correu na Grandin, daí que foi para a Arca. Na verdade a Grandin só participou, né? Aliás, ele fez 2 anos completos, mas na Caixa ele correu lá em 2005. Bom, só aqui para falar da aposta aqui, eu vou apostar no Danny Hamlin. O cara só lidera lá. Por que vocês estão rindo? Não, tá bom. Vai. Vamos resumir. Caiu o gosto. Olha aqui, eu vou até ver aqui, ó. Quantas vitórias já liderou lá? Montoya. Vai ver se. Eu ia apostar no Jamie Mac, só que o Pedro me desanimou aqui das chances dele no milagre, só um milagre, então... Montoya vai buscar essa. Vai dar o troco. Danny Hamlin já liderou lá 1.390 voltas. O average finish dele lá é de 8.1. É bom, mas o Montoya vai ganhar. Ele é de lá, né, Léo? Ele é de lá, velho. Nativo da Virgínia. Montoya vai ganhar a corrida. Pronto, falei. Na verdade, o que vai acontecer? Montoya ganhou então. Vamos ver. Lá fuga, né, Léo? Lembra aquela vez lá que o Montoya se achou com o Nilman, aí até o Figueroa lá, vendo o Montoya catando o carrinho de golfe e vazando. Vazando embora. Fuga. Vamos lá então. Fechados então. Hamlin, Kyle Busch e Montoya. Truck Series vai no Iowa Speedway. É a segunda visita esse ano já, né? Segunda vez. Tá virando moda agora essas corridas. Eles correm 50 vezes agora esse circuitinho aí. Então vamos lá. Véio. No entrelist tem o Chris Lafferty, no número 0, pela Jennifer Jo Cobb, com a Ford de 2011, tá, moçada? E a Jennifer, e curiosamente, a Jennifer Jo Cobb vai numa Dodge Ram de 2011. Então ela vai alinhar dois equipamentos diferentes, que podem ser duas bandeiras amarelas diferentes. Justin Lofton no 6, voltando. Steve Smith vai no número 12, no Chevrolet número 12. Jeff Agnew vai no 27. E Justin Jennings no 63. Matt Kurzejewski, que é um cara que eu queria que o Léo desse uma pesquisada aí para passar informações para a gente. Ben Kennedy volta no 96. O Steve Wallace vai no 97. Meu Deus. Steve Wallace, aquele mesmo. Bandeira amarela garantida, vamos dizer. Mais uma amarela garantida. Deixa eu ver se tem alguma outra novidade aqui, passando bem rápido aqui o entrelist. É isso mesmo. Jimmy Weller no 07, que é novidade. E os demais são pilotos regulares aí, que estão correndo já há bastante tempo. No 51 vai o Eric Jones, que é sempre palpite do Leonardo, ele falou aí, quando tiver oportunidade, era o Eric Jones. Então não precisa nem pedir o palpite do Leonardo, porque ele vai falar que é o Eric Jones. Não. Mas não era. Não, mas assim, eu só não vou apostar nele porque o menino é novo ainda. Mas calma, vai chegar a hora de eu apostar nele. Quem vai ganhar a corrida? Chegou em segundo, última corrida, Léo. Ah, então. Luke 51, e ele também, né? Ó, só falando quem que é o Matt Kurzjewski, acho que é assim que fala, ele fez 8 largadas na Cayenne Wish em 2009, e ele fez uma largada em 2008 na Arca e 2 largadas em 2013, esse ano já. Ele largou em Daytona, terminou em nono, e Talladega também, né? Igual o Eckford lá. Ela em Daytona, fez Daytona e Talladega. Daytona ele foi nono e Talladega ele terminou em décimo. São dois top team pro rapaz e pro Matt Kurzjewski. Aparentemente parece ser um bom piloto e corre numa pista no oval pequenininho, né? Que andou lá na Cayenne, então ele deve conhecer como é a mão de andar nesses oval pequenininho. Bom, eu vou apostar no... Para vencer essa corrida, eu vou apostar no... Jeb Burton. Olha, eu vou apostar no pole position da primeira corrida, o German Quiroga. É ouro no carro 17, Timothy Peters, que vem de 2 vitórias recentes nessa pista. Ty Dillon deve fazer um bom trabalho. E outra aposta minha é um top 10 do Matt Crafton. Vai chegar em sétimo. Eu vou fazer uma aposta. Eu aposto que o Ty Dillon vai dar um troco no Chase Elliott. Isso é certeza. Ele não vai correr. Quem não vai correr? O Chase não tá no entrelist. Lógico que tá no entrelist. Tá? Tá, opa. Número 94. Aaron's Dream Machine. Não. Acabou de sair aqui atualizado. Atualizou agora, né? Update hoje. Ah, que até no meu comentário da Truck Series eu falei que eu acho que ele foi esperto e vai esperar a poeira baixar. Se eu fosse tadinho, eu já baixei na primeira volta nele. Na primeira volta, Léo, na moral, velho, se eu fosse o Bill Elliott, eu arrumava uns seguranças. Pra não brigar lá dentro do infield, né? Como foi a fila do Nelson mesmo, o Pedro? Foram os três mecânicos lá que pegaram. Pegaram ele no estacionamento dos traders lá, né? Que foi. Isso foi porque mexeu com o Brian Scott. Exatamente. Imagina. Não era nem da família, né? E na última curva, né? Vou apostar no Miguel Paludo. Acho que tá demorando a vencer já. E acho que é domingo. Eu também, eu quase apostei nele, viu? Eu tô querendo apostar no Paludo também. Eu acho que chegou o momento. Chegou a hora. Bom, acho que é isso, né? Então, pro final de semana a gente vai já vai fechando com os palpites aí. É mais alguma observação? Bom, tem as notícias rapidinhas, né? Ah, sim, você quer dar as notícias também. Jogo rápido. Jogo rápido. Bom, o Tony Stewart hoje falou, né? Ele apareceu na mídia com a perna quebrada, tal, tudo. Aí ele falou do futuro dele. Ele falou que pretende estar pronto para voltar no ano que vem, já em Daytona. Falou do Kurt Busch, primeira vez que ele fala da aquisição do Kurt Busch para o time dele, né? Falou que está contente, que o Kurt Busch é um grande piloto, tal, né? Então, assim, o Tony Stewart, né? Provavelmente, realmente, ele ia voltar o ano que vem em Daytona. Assim, eu aposto 100% de certeza que em Daytona ele volta mesmo. Né? Ano que vem ele já está preparado já. Talvez ele não participe do pré-season Turner, mas em Daytona ele está pronto para Daytona. Outra conversa também que aconteceu é sobre o Jeff Burton. O Jeff Burton que está cogitando a saída dele da RCR, né? Que ele saindo poderia estar indo o Ryan Newman para lá. Que não indo mais para o 29 e sim indo para o 31, o Ryan Newman, né? E o Jeff Burton, como poderia estar saindo, se cogitou ele ir para a Swan Racing, que é naquele carro 30 do David Sim. Mas, na verdade mesmo, o Jeff Burton, ele pode estar indo para Tommy Baldi Racing, né? O Jeff Burton. Só que, assim, isso é muito nebuloso ainda, então tem que esperar um pouco. Uma outra notícia rapidinho também é a JTG, né, que é no carro 47, que quem corre hoje é o Bob Labonte, dividindo o carro com o Adrian Amendinga, que já anunciou o Adrian Amendinga para o ano que vem, né, full time ano que vem já. A JTG deve mudar de montadora, deixando a Toyota, mudando para a Chevy e tá usando, sim, uma parceria com a RCR, né, na questão de desenvolvimento do carro e motor. E outra notícia rapidinha também, a Goodyear que falou que quis testar os pneus em Atlanta, né? Ela falou que pro ano que vem que ela espera o melhor desempenho dos pneus em Atlanta. Que eu acho que todo mundo deve ter visto, foi um grande consumo de pneu em Atlanta, né, Pedro? Você ainda, no comecinho ainda falou ainda da Nationwide. Foi o um consumo excessivo de pneu Isso, durante a corrida, né? pesou Então mesmo. a. Então, assim, o pessoal de Atlanta pediu para a Goodyear rever os pneus para Atlanta, que a pista de Atlanta consome e força muitos pneus. E tem também o Gordon Edwards no final da corrida, né? Foi uma notícia rapidinha também. O Jeff Gordon e o Kyle Edwards no final da corrida tiveram uma discussão depois da corrida. Não saíram na via de fato lá, mas tiveram uma conversa lá no final, uma conversa nada tanto amistosa. E o Mark, e outra notícia, essa notícia que para mim é muito triste, né? O Mark Martin deve realmente estar pensando em parar em 2013. 2013 vai ser o fim dele, ele pode estar realmente se aposentando. Não deve nem mais participar de uma ou outra corrida, igual eventualmente já teria falado antes. Agora ele está falando que realmente ele deve parar e não correr mais mesmo, dando assim, realmente o fim da carreira dele. E outra notícia também rapidinha, o Almirola e o Ambrose já está tudo acertado já, os dois permanecem onde que está para o ano que vem. Não deve ter mudança no time da RPM, deve ficar só os dois mesmo, e está só assim, questão de acerto mesmo, os dois devem realmente ficar na RPM para o ano que vem. Beleza, então, moçada. É isso aí. Leão, quer fazer mais alguma consideração? Só o fator da RPM, né? Porque a gente vê a equipe muito sólida nessa temporada, né? Pode não. Só uma pergunta, finalizando a minha participação de hoje. Mais uma boa prova de Marcos Ambrose. Repetindo a indagação que eu fiz na última semana. Parece que o seu entendimento com o seu chefe de mecânica começa a dar resultados, não é verdade? Eu acredito que sim. Estão evoluindo, estão evoluindo, estão melhorando bastante. Bom, acho que é isso então, né, moçada? Vamos encerrando essa semana por aqui, nossa 13ª edição. Acho que ficou bem, bem completa aí, e são quatro blocos para você escutar aí e curtir. E a gente volta semana que vem. Para acompanhar, NASCAR Home Tracks, That's Racing Brasil no Facebook, grupo NASCAR Home Tracks. Twitter, arroba Pedro Mogarty, arroba Hélio underline Lima 18 e arroba Léo Guina. É, NASCAR Man on Man, é o nascarmanonman.blogspot.com.br, é isso, né, Léo? Isso mesmo. Ah, peraí, só sobre o meu blog lá. Atualmente, como estou bem ocupado, eu não estou escrevendo muito, mas o meu amigo Alfredo, amigo nosso aí, e o Lucas Scherer aí, conhecido nas redes sociais, e o nosso grande Ricardo Cardoso, estou atualizando diariamente o site, o blog, né? Isso, podem entrar lá que tem bastante informação bacana também, além de corridas e uma seção que eu gosto bastante, que é a memória. E o Big One Brasil, a gente está hospedando o podcast. E além disso, você também curte as notícias da NASCAR aí também no Big One Brasil. E tem os bolões para participar. E se você quiser deixar pergunta, pode deixar nos comentários que a gente responde na próxima semana. É isso aí, e até semana que vem. Sweet home Alabama all summer long. Catching water.